eu te olhar assim, pode esperar de mim a declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir. E quando eu disser te amo, creia que eu não te engano. E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim. Por toda a vida, que maior prova de amor eu posso te dar? Pelo nosso amor eu vou orar, prometo edificar o nosso lar enquanto eu respirar. Por toda a vida, sabedoria eu vou pedir a Deus. E esse amor que você vê nos olhos meus é teu. Nunca vai acabar. Vamos fazer durar por toda a vida. Quando eu te olhar assim, pode esperar de mim a declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir. E quando eu disser te amo, creia que eu não te engano. E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim. Por toda a vida, que maior prova de amor eu posso te dar? Pelo nosso amor eu vou orar, prometo edificar o nosso lar enquanto eu respirar. Fazer durar por toda a vida. Nunca vai acabar. Vamos fazer durar por toda a vida.